atento aos primeiros 1.200 metros fechado devido a obras. Recente da restrição, está autorizado o pouso, voo, ONU 648. Go 1675, report establish on final Ironman. Call establish on final, go 1675. Uno 93, autorizado a alinhar e manter a posição, cabeceira deslocada, pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter, na 3193. Go 1675, we are establishing final RNAV runway 10. Go 1675, contact now tower 118, dismount 6. It's in the small 6 to the tower, go 1675, bye bye. Sola 06, livrar direito, chama solo 121 no décimo nove. Direita 21, 648. 07, ação identificação autorizado, chegada a Bonfim, desça e mantenha o nível 040. Bonfim 040, 1807. Final approach, runway 10, we are checking Sierra Victor 372. Go 1675, report the short finding the gear now and look. Number 1 to land, wind 190 degrees 08 knots, altitude center 1011. The first to 1200 meters not available. Affirm, standby landing clearance, first to 1200 meters. Not available, I call you on short final, go 1675, altimeter 1011. That's right. Então 3193, pista livre, autorizada a decolagem, vento 190 graus, 0619. Sim, previsão flight, 3193. Aquilo que vai ser autorizada a decolagem, pista 17, vento 190 graus, 0619, certo. Sierra, solicito 340 para Brasília. 340 Brasília, será coordenado web 6703, gole o fita, saída. Gole o fita, guarda 6703. 3835, aciona identificação, autorizado chegada a Bonfim, desça e mantém o nível 050. Chegada a Bonfim, 050, seu telefone de frente. Gol 1807, está autorizado 2000 pés via Bonfim, ajuste 10111. 2.000 pés, guia Bosch, ajuste 9-0 no ONU, gola 807. 08, controle. 119 decimal, 35. Controle, Bonão 35, CA. 3193, decola ao 08. Controle 19, decimal 35. 0935, até 3193. A Vitor 366. Faz sua posição pelo Guará, Thiago 366, agora 807. Controle Salvador, está matando o Kilo, que vai ser o Cito 025, direto morro. Controle ATA 3, 193, muito boa tarde. Copio, UPS-6703. UPS-6703 está autorizado para Brasília, número voo 340, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita, após a decolagem na saída Gole, transição Ofito, transponder 5570 e a frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 340, Gole, Ofito, Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva à direita, 5570, transponder 1935, controle UPS-6703. Correto, Web 6703, ajuste 1-0-1-1, chame pronto, pushback, sonamento 62. 1-0-1-1, vai chamar como pronto, 62, 6703. 025, direto, muro. Está autorizado a ascensão nível 025. Confirme radial. 251. Autorizado, radial 251, direto morro, Kilo, Quebec, Sierra. 251, direto morro, Sierra. Olha, tá, 3193, prossiga. Havia algum tráfego que impedisse nossa proa direto para o Daniel? Negativo, 3193. Então não pode, porque não pode mesmo, então. Posto Cérebro 0733, prossiga. 0733, está no posto Cérebro, então. É, se ele quer, ele saber fazer um, primeiro uma corrida com a bolsiva, eu vou sair de novo para decolar, para ver aqui. Informativo, está autorizado o ingresso, reporte pronto para iniciar. Quem vai ingressar, reporte para a ponta. Zulu, Delta, Oscar, prossiga. Me I believe in the active. Is there go 1675? Approve, sir. Okay, go 1675, good afternoon, approve the taxi via Alpha until hold short, taxiway Kilo. Via taxi via Alpha, hold short at Kilo, go 16. Zulu Delta Oscar. Salvador, o gol no 807, confirma o número na levante pulo. Gol no 807, número 1 na aproximação. Te avisou, propõe fazer uma base direta. Aproximação com ou sem mudança de regras, gol no 807. Visual. Confirme, com ou sem mudança de regras, gol no 807. Vai pra regra visual. Grau 0619. Vai ser 6, escolha correr aqui dentro. 1812, gol no 807. Gente, está autorizado, senhor, ele está interceptado direto à base? Afirmativo. Obrigado. R20 Campinas, aguarde cópia, Gole Gonze a saída. Júlio Delta, seu controle. Tony 0133. 3193, informa desvio, direto para evitar formações. 3193, ciente do desvio, informe proa e por quantas milhas? Proa, 235 por 100 milhas. Ciente. Sonde visual com a pista. Sonde visual com a pista, agora 807. Zulu Delta Oscar, ele se decida ao entrar no corredor caixa pregos 1500 pés. 705, vou tocar na Delta. Holding short of Kilogo 1675. 675 and approve the taxi via taxi Kilo and the apron 3 and standby for enter the main apron. Approve Kilo apron 3 standby to get into the main apron go 1675. 1835. Gono 807, chame torre 118 decimal 6. 386, Gono 807. E Salvador, Gono 807, baixar de travado, visual corólimo, vai passar o Tiago 372. Gono 807, tráfego distante, tem autorizado pouso na pista 10, vento 190 graus, 0629, ajuste 1019, fique atento aos primeiros 1200 metros fechados devido a obras. Eficiente da restrição de 1.200 metros, autorizado pouso, 1807, cabeceira 1-0. Contigo. Contigo. Para você aqui na descida. Passaredo 2231, nacional identificação, autorizado chegada a mar e desça e mantém o nível 140. Acionou identificação, chegada a mar e descendo para 140. Da 3193, solicita informação de tráfego. Dá pela informação, Gol 807, ficará atento. Dá 3193, tráfego 1 hora, 30 milhas, atingindo nível 140, rumo Nordeste. 7, dá 3193. Paparro, meu Lima, prossiga. Six, seven, five, stand by. Hold the position, go 1675. Papá, informo que Tatarik está dentro da CTR, é área de voo controlada, não é permitido plano a fio. Passaredo 2231, desça para nível 050. Tenta atualizado 050, 2231. Corre 3193, tráfego 3 horas, 10 milhas, ultrapassado. Supa e mantém nível 360. Vem até 360, tá 3193. Dan 3193, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 13325. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Corona de Leme, voo 1807. Romeu Lima é o controle. Livre via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte Aragão 1807. ILS, informe estabilizado, TAM 3835. Vai reportar 3835. Informe o aeródromo de decolagem. Afirmo, está ciente que não é permitido plana-fio dentro da terminal, inclusive as projeções laterais da mesma? O 1675, we are holding position a little bit short of the final parking position, waiting for the marshal. Okay, we are putting out there. I didn't understand, repeat please. I was advised we were maintaining quite short of our final parking position. We didn't have a marshal, but now we have one, so we are continuing our taxi. Thank you. Okay, due to instructions, the infrared of the confirmed ATR gate, okay? Okay, thank you. 2733, decola 21, controle 119, decimal 35. Terá controle, 935. Informação Tango, uma boa tarde. Estamos em disposição no nível de voo 360 para Guarulhos. Passaram do 2231, via Mari. Está autorizado 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-1, reposto estabilizado na final, procedimento ILS sem glide. Gente, via Mário, autorizado 2 mil, reportará estabilizado 2-2-3, ou não? Controlador, Fosfera 2733. Sound gate. Até a posição, Sérgio Leite, 1-0-7. Sound Web Jet 6703, está pronto para acionamento pushback 06. Autorizado, chame táxi, web 6703. Chamamos táxi 6703. Fala do azul 4065, aguardando para autorização. A gente aguarda 1 minuto, qual é o azul 4065? Aguardando. 200 metros fechado de guidosa. Objetivo autorizado, pouso na pista 10, 1200 metros fechado. 3835. Corredor axé. Correção, triplo Papa Romeu Lima, está autorizado 500 pés via litoral. Triplo Papa Romeu Lima, corredor axé, limite inferior 1 mil pés, limite superior 1 1500. Prossiga pelo litoral, informe no farol da barra, triplo Papa Romeu Lima, informe equipamento. Gente, informe passando o farol da barra. Fique pro Papa Romeu Lima. O Papa Romeu Lima, acione 0135, transponder. Alguma previsão pro voo 1807, ó? O Web 6703 tem condições de liberar a entrada para o 612? Claro. 6703 ao solo? Tá afirmativo, vamos pedir para empurrar aqui mais para trás um pouquinho. Gente, grato. O 1807 está livre, ingressa a Juliette, atenta ao WebJet, fazendo pushback para o 612, está livre. Ingresso na Juliette, hotel para o gate 6, agradeço ao colega da UEG. Sem problema, boa noite. Pra você também. 14065 Copê. Juliette, Juliette, Tango Zulu. Controle armador 2231. 2231, prossiga. 2231, poderia coordenar uma aproximação, uma base direta para 17, se possível, para 2231? Vai manter a aproximação da pista 10, será coordenado com a torre. Gente, é prosseguir na aproximação, aguardando a coordenação 2231. 5, ajuste 10, 11, reporte pronto, pushback. Pronto para o pushback na posição 9, 4061. Direto em 209, está livre o pushback, seu nome é chame táxi, 4065. Fala, boa tarde, agora 649, informação. Assistente da informação. Informação é tango, para autorização tráfego. Direto agora 649, agora autorização, confirmando nível 220 para Ilhéus. 80, solicita, para Ilhéus. Qual nível? 180, 180. Gente, 180, aguarda autorização, o Gol 649. Vai dar. Salvador, 3835. 3835, boa tarde, livre táxi via Alfa, reporte antes da taxa Kilo. Boa tarde, livre na Alfa, reporte antes da Kilo. Triplo, Papá Romeu Lima, mantenha 500 pés, informe farol de Itapuã. Itapuã, Romeu. Informo tráfego 11 horas, 6.3 milhas. Mantém 1000 pés. Web 703, táxi via Juliette Alfa, para ingresso na Delta, vai chamar Torre 1 noite, decimal meia dúzia. Ajuste 10111 e tamo voo, boa tarde. Juliette Alfa, para ingresso na Delta, chama 362, Web 703, 10111. 10, informador. Passarelo 2231, chame Torre 118, decimal meia. Torre 118, muito obrigado, uma boa tarde. Está autorizado para Guarulhos, senhor voo 3620 via Upper Whisky 50. Decola a pista 10 com curva à direita após decolagem na saída da EL, transição de NER, transponder 5004 e a frequência do controle 119.35. Está 3155 autorizado nível 3620 para Guarulhos via Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva à direita, saída da EL, de NER. 5004 é o transponder 119.35, controle está 3155. Chame pronto, ajuste 10111, tá 3155. Camarada, tá 3155. Ingresse no corredor Vera Cruz e informe através de Paris para ingresso no corredor Interlagos, Zulu Delta Oscar. Vou ingressar no Vera Cruz, vai reforçar através de Paris, vou ingressar no Interlagos, Zulu Delta Oscar. Área 2733, informe até que ponto irá se afastar. 2733, é a solicitação do BNC, na gente fala da Elisa Tarita, 4510-045. Área 2733, informo tráfego 11 horas e 5.9 milhas, é o Romeu Vitor 10, mantém 1500 pés rumo Nordeste. Mantém escuta aguardando autorização, Vitor Índia e Unicom. Solo, lado 4, chega. Pronto, escutar. Palme, PUB, autonomia alternativa, beleza? Aguarde. Alfredo 2231, autorizado, correção, avistado na base pela direita, 57, autorizado pouso. Vento 180 graus, 08 nós, passarei 2231. Tá ciente, livre pouso na 17, 2231. Objeto 6703, está para ingresso na Delta. Objeto 6703, autorizado ingresso pela Delta, cabeceira deslocada, pista 0 e decolagem, vento 170 graus, 062 é nosso. Vindo ingressar na Delta, alinhar e decolar o objeto 6703. Azul 4065, táxi livre, via parte principal, Juliette Alfa, e reporte para ingresso na Delta. Parte Juliette Alfa, reportada na Delta. Tutã 3835, confirme se está visual com a Embraer da Azul, próximo ao través do gate 08. Primeiro motivo. 3835, de passagem, aeronave da Embraer da Azul, e após está livre, ingressar a parte principal para o gate 09. Afirmativa, após a passagem do Azul, ingressa para 09-33235. Fala, Golão 649, está pronto para cópia de autorização. Se vai aguardar a autorização, o Golão 649 aguarde com relação junto ao centro. Guarda. Ó, passamento 2231 no solo alto 30, ingresso na taxi Lima e chame o solo 121 no décimo 9. Ingressar na Lima 1299-2231, obrigado. Alô Salvador, muito boa tarde, 2231, livrou Lima, na sua escuta para instruções de táxi. Gente, eu passarei 2231, aguarde na Lima para ingressar no pátio principal. Aguarda na Lima para ingresso, 2231. 119-35 tenha uma boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Juliette, estamos no é o Leda, após direto de Elos, transponder 5574 e a frequência do controle 119-35. Autorizado 980 Ilhéus. CP decola pistão 0, curva direita, saída da Euleda, após Ilhéu, 5574, 1035, controle, Goro 649. Agora chame pronto, o gate 03, ajuste 1-0-1-1, Goro 649. Chama na 4 pronto, Goro 649. Gente, o Vitor Índia, uniforme, aguarde 1 minuto, cópia. Azul 4065, ingresso na taxa de alta, mantém a posição na mesma, chama a torre 1-8, decimal 6 dúzia. Ajuste 1-0-1-1, tem um bom voo, boa tarde. Botei 500 pés, reporte farol de Itapuã, para ingresso do circuito de tráfego. Deixa. Após a passagem do tráfego, vai constar aqui na 10 ou 8, 9, o passageiro pode prosseguir? Sim, após o Airbus parquear no 09, está livre o ingresso, o passageiro da remota. 1-2. Olá, obrigadão. Uniforme está autorizado para Macaúbas. O número voo 085 está quase disponível. A rota DCT vai decolar da 107 com curva direita após a decolagem na saída corredor Axé, mantendo 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5552 e a frequência do controle 119-35. Torre 118-62. De uniforme, cotejamento correto, já estacionado para o táxi, chama a torre 18, decimal 6 dúzia. Tem um bom voo, boa tarde.